Aí, truta, vai vendo, hein, mano. Quem tá vindo aí atrás? Bagulho eles. Vixe. Verme, mano. Suave, suave, não vai arrumar nada não, tio. Dignidade prevalece entre nós. Já vai vir da forma prepotente, como sempre. É complicado, meu parceiro. Seguindo forte, esse aqui. Na caminhada, desviando dos traíras, esquivando das balas. Vixe, é na calada que o chicote estrala. Viatura, tortura, opressores, filhos da puta. Tão a cair atrás, chegando no sapato. Eu não confio nesses tu, cê tá ligado. Discriminação é um fato, moro é complicado. Não posso falar muito se não viro finado. Minha resposta sai conforme a pergunta. Eu dialogando com os verme. Ó, oh, que loucura, sendo enquadrado e humilhado. Que situação, mesmo cê dever nada pra esses vacilão. Alguns segundos desperdiçado, documento puxado, ficha limpa, sou liberado. Graças a Deus que a rua tá lotada. Saí ileso da mão desses canalha, porque eu sei muito bem o treinamento que eles têm. É pra tirar, pra matar qualquer tipo de suspeito. A preferência é pobre ou preto, com aparência simples, um jovem do gueto. É na calada que o chicote estrala, viatura, tortura, opressores, filhos da puta. É na calada que o chicote estrala, viatura, tortura, opressores, filhos da puta. Suas atrocidades, não fomos nós dessa vez. Mas a lei sem lei, na madrugada promove desastre. Quantos que de pião não vai e vem? Nas caladas em quebradas desaparecem. É tenso, tenebroso, sinistro. Polícia solto na pista, pique babando famintos. Pique urubu quando procura carniça. Com nós não arruma nada, fé em Deus e o pensamento concentrado. Ambas as conversas sem contradição. Choque de mente, dois pensamentos em um pensamento ligado. Levando adiante a coerência, não devemos nada. Continuamos o pior na quebrada na madrugada. Trombamos a rapa, alertamos sobre os farda. Se joga meu truta, pois se te pega o risco é grande. Te tortura e o final é trágico, te mata. É na calada que o chicote estrala, viatura, tortura, opressores, filhos da puta. É na calada que o chicote estrala, viatura, tortura, opressores, filhos da puta. Entre atrito, detrito, penitenciária, distrito. Na gritaria, cachorro latindo, seco de tiro. Quantos dessas já vão forjado, assinando os artigos. Psicológico, soco que sai da mão do inimigo. Em defesa do estado, repreensão da favela. Só por parecer seja, nem mais estão nessa terra. Ato de covardia, mesmo achando nada, alma brisa. No instituto, meu direito de ir vir, utopia. Segue sempre na risca, se é preto, pobre, elimina. Pega folga no outro dia, quando volta, é medalhinha. É consagrado na mídia, a sociedade aplaude essas fitas. Se fosse um filho seu, que será que cê fazia? Ditadura militar, só ouvir não pode falar. Nem fuder não pode pá, que nós vai embaçar. Ladrão que é ladrão, tá ligado quando perdeu. Mas esculachazo, a família é mancada, meu. A polícia que defende o povo, se liga, tio. Tão envolvido nos maiores roubos por todo o Brasil. É envolvido delegado no arrego do tráfico. No BO tem acerto, dinheiro, moto, carro. Esse é o perfil, meu caro, o mundo tá embaçado. Então tome cuidado, pode ser você o alvo. Uma mentira, 10 verdade, mesmo sem dever nada. Quantos dessa acabaram, não voltando pra casa? Deixaram mulher, a mãe, que enterra o filho. Falou que foi disparo acidental no menino. É por essas e outras que a gente vem sofrendo. Quando será que terá fim esse terrível pesadelo? O grupo de extermínio aconteceu mais um crime. O grupo de extermínio, um homem foi morto com dezenas de tiros. E segundo testemunhas, mesmo modo operante de outros crimes que aconteceram na cidade de São Paulo. Pelo menos um menor de idade foi morto e duas mulheres atingidas. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos. Passagem da polícia, era usuário? Não, nunca vi ele fumando, não. Ele fumava cigarro comum. Grupo de extensões? Ele estava só sentado aí, não estava fazendo nada. Os caras chegaram atirando. Parece que foi uma chacina. Grupo de extensões.